Agora sim. Agora entrou, Gaúcho. Vem, compadre. Vem, abaixa. Foi, diz que o animal hospedado no hotel de Quaraí foi manhãzita tomar o café dele bem tranquilo ali, um dominguito, né? Chegou o funcionário do hotel e olhou em volta e fez o pedido. Ô, chefe! Eu quero dois ovos fritos, um bem passado, esturricado, queimado, pleto, o outro quase cru. Uia. Eu quero também duas torradas bem queimadas, uma com a manteiga tão dura que tu parte a faca tentando cortar o pedaço. Deus o livre. E além disso, se não for causar incômodo, eu quero uma xícara de café mais bem fria. O empregado, né, meio confuso com o pedido do a comanda do Galdete. O jeito ainda tentou articular uma resposta, né? Deu, mas desculpa, o senhor me desculpa, mas esse pedido é impossível de atender, né? O sujeito bateu na mesa e disse: mas como que é difícil? Foi exatamente o que me serviram ontem.